A emissão que se segue é resultado de uma parceria entre a Rádio Antena Web e a Rádio Regional São Joanense, a emitir em FM na frequência de 88.1 em São João da Madeira. Olá, bem-vindos ao Planeta Rock. Está no ar mais uma emissão do programa onde semanalmente se cruzam clássicos de galáxias distantes e também algumas das novidades que acabam de chegar. Esta semana, excepcionalmente, fazemos uma pausa no que diz respeito às novidades. Vamos sim trazer à antena alguns dos maiores clássicos rock das últimas décadas. E já começamos muito bem com Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, a fazer lembrar os dias de verão. Pelo menos o calor esse já chegou. Esperemos que, entretanto, continue. Agora temos aí Climbing Fisher, Love Changes Everything. Logo depois, também para recordar no Planeta Rock, os Simple Minds, Don't You Forget About Me. Yesterday, 80 para os Simple Minds de Jim Carrey, o clássico Don't You Forget About Me, na órbita do Planeta Rock. Há mais para ouvir já a seguir, não saiam daí. Planeta Rock. Dance, do your dance quick, oh mama, come on baby, tell me what the Esta é a versão dos Gunn para um original dos Cameo em 1994 no álbum Swagger. Os escoceses recuperaram um clássico, Word Up, e muito à custa desta canção ganharam ainda mais notoriedade. De resto, também no álbum Swagger de 1994 está a super balada The Only One. Os Gunn já estiveram em Portugal. Este é o Planeta Rock, está todas as semanas em órbita nesta estação e neste horário, com clássicos de galáxias distantes e também as novidades que acabam de chegar. Esta semana cumprimos 30 edições, é verdade, começamos em novembro, mas o tempo voa. Por isso mesmo, à passagem pela 30ª edição do Planeta Rock, decidimos aqui trazer só clássicos, alguns clássicos marcantes dos anos 80 e também 90. Seguem agora os Whitesnake, Here I Go Again. Logo depois, por cá também, vamos ter outro grande clássico inesquecível. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday. I've made up my mind, I ain't wasting no more time, but here I go again, here I go again. Though I keep searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. And here I go again on my own, going down the only road I've ever known.

Centerfold, Jay Gills Band na órbita do Planeta Rock. Ainda até o final da hora para ouvir Stranglers, Joy Division, Billy Idol. Para já avançam os Judas Priest com Living After Midnight. Nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Wow! There is nothing fair in this world. There is nothing safe in this world. And there's nothing sure in this world. And there's nothing pure in this world. Look for something left in this world. música e o rock não voltaram a ser os mesmos 30 anos depois do desaparecimento de Ian Curtis. Joy Division, Love Will Tear Us Apart, na órbita do Planeta Rock. A seguir, The Stranglers. Planeta Rock. There's always the sun. There's always the sun. The Wild Wind, Ultravox no Planeta Rock, que volta à órbita desta estação na próxima semana, neste mesmo horário, com clássicos de galáxias distantes e também algumas das novidades que acabam de chegar. Ao longo de toda a semana, já sabem, é no Facebook que nos podem encontrar. É só procurar e adicionar a página oficial do programa Planeta Rock by Miguel Freitas. Grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. more time to get.